dos tempos. Final do fim do mundo já faz final tempo. Do fim do mundo já faz tempo. Fim dos tempos. Final do fim do mundo já faz tempo. É fim dos tempos. Já faz tempo. Já faz tempo. É fim dos tempos. Foi dado o fim do mundo já faz tempo. Vivendo o mundo corrupto, estou sempre atento. 24 horas todo dia, a tentação é sem limite. O inimigo faz de tudo pra que você não acredite. Mas é verdade, olhe eu só parei a pensar. Onde quando você acha que tudo vai acabar? É inevitável, fronteira de estados. País a país se vai o mundo, mas com ele não me iludo. Sofrendo demais, busquei a paz por caminhos diferentes. Pareciam inteligentes, mas no seu final se mostravam deprimentes. Jesus é a semente, acredite. Adube a terra do seu coração. Ainda existe solução. Cristo, a salvação, nação. Então não diga não ao mundo onde tudo é escuro, absurdo, enganoso, impuro. Não sei de tudo, isso é fácil de enxergar, difícil admitir. E no estado em que está, como tu acha que vai acabar? É fim dos tempos, tá no Novo Testamento. Cristo morreu para nos salvar, pode acreditar. Deus te abençoe, irmão RCA, que agora vai chegar. É fim dos tempos, acham tudo tão difícil, só prejuízo. Jesus ensina a vencer o coração corruptível. Batalha, guerra espiritual, espada, armadura, enfrentando a manifestação do mal. O confronto é mortal, milhares sofrendo torturas neste inferno astral. Miséria, ódio, sangue derramado, racismo, preconceito, dinheiro idolatrado, loucura, confusão, depressão, desigualdade social, violência em ascensão, guerra civil, crianças com fuzil na mão, defendem tráfico, famílias. Se mães pudessem escolher, não estariam nessa vida. A vida vem, a vida vai, a esperança que nós temos está contida em Deus Pai. Curitiba, Guaratuba, Paraná, com Jesus até o final. Enfrentar, jamais nos entregar, a mal absorver, jamais, jamais. É, lutem, busquem por essa paz, nunca é demais. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Senhor, abençoe meus irmãos e inimigos. Esteja onde esteja, Deus está contigo. Onipresente, onipotente, Senhor, te louvo, te engrandeço. Proteja a nossa gente, que choram, que sofrem, mas pra ti não mentem. Sei que muitos fazem, mas muitos não fazem. Sentem preconceitos e dizem ser bobagem. Bobagem muitos fazem, esquecem do espírito, idolatrando a carne, mas aí, com Deus, passo a passo, com Cristo eu vou seguindo. Pode ser de segunda a sexta, sábado e domingo. Sou vencedor e não me rendo a esse mundo. Efésios 6:10, de fé é meu escudo. Prepare-se, irmão, para a guerra. Apocalipse 21, o novo céu, a nova terra te espera. Mas é preciso lutar, pois inimigo ao derredor brama quem possa tragar. Com sujas artimanhas ele faz de tudo. Olhe quantos ele tem arrastados para o mundo. Com dinheiro faço drogas, prostituição, terrorismo, bombas, alienação. Muitos perdem suas vidas, não encontram direção. Mirando sua carne, na fraqueza ele vem. Na direita caem 10, na esquerda mais de 100. Orai e vigiai, irmão, encare o inimigo. Clame o nome do Senhor e ele estará contigo. Falta pouco, os dias estão passando, as horas estão voando, Jesus está voltando. Eu sei que muitos vão querer subir, mas fundado no pecado, mano, você não vai partir. Então ora por aí, que eu vigio por aqui. Ainda tem tempo do homem se redimir. Se redimir.